Aleluia. Obrigado por tua maravilhosa graça que me alcançou, Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez. Aleluia! Quando tudo em mim era incerto, quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar. Fui alcançado por tua graça. Senhor. Aleluia. Glória a Deus.